5 minutinhos, chegazinho pra você aqui na Clube. Mais sucesso dentro do grande prêmio do sucesso. Um recadinho pra você. Papai Noel está deitando e rolando nos preços baixos da Casa dos Colchões. Colchão para solteiro Pira Espuma por apenas R$ 7.250. Casa dos Colchões, sempre uma loja pertinho de você. Eu atendo agora o Natanael. Ele pediu esse som e mandou pra sua prima Natália, pra sua sobrinha Bel e pro tio Beto e ainda pro seu primo, o Carlinho. É um sucesso nacional de Harmony Cat. Tá quente, hein? 40 graus. Fica louco, louco, já não posso aguentar. Onde estou, você leva o calor, não importa, só quero chamar. Bye.